noite, né? 6201, estamos no 10, para curto acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Mais segurado. Romeo Alfa Eco Fox, livre táxi, chá pregresso. Fox autorizando ingresso no 7, amanhã e pronto. O Salvador, voo 1042, solicita um táxi 182, 1h51, número 182, 3h44, confirma. Confirma a autonomia? 3h44. Gente, 182 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera TOI 198-95, bom voo. Obrigado, copiado, 1042. 02733. Está com 3 horas de autonomia, Serra Aracaju, 29 a bordo para o táxi. Correção, 43 a bordo. 143 a bordo, altímetro no 0 no 3, segue o banho da Gol via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-95, bom voo. Seguindo o banho da Gol, Índia Alfa, ponto de espera 1-18-95, obrigado, boa tarde. Salvador, voo 9601, agora pronto para o puxa, pega acionamento na posição 02. Gente, aguarde o 9601. Aguardando, 9601. Salvador, voo 1042, ponto de espera da 10. 1042, gente, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 10, 1042. Voo 1273, desça para 2000 pés, altímetro 1013. Já 2000 pés, estado 1013, 1273. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8-95, bom voo. Parece 1-8-95, pode ficar ligado. No 567, coordenação com a equipe de sol, vai sair do Chanel na retaguarda, autorizado, chama para o táxi. No 042, alinhe e mantém pistão no zero. Alinhar e manter a cabeceira 1 no zero, no 042. Colocou no 042, você vai olhar e manter, tráfego de cordão no 7 tem perfil conflitante. Assim que você decolar, vai receito 2 mil pés até a liberação do controle. Gestores do tráfego decolando na 17, receita 2 mil pés. O 10042, manter o perfil. Afirmativo, ali mantém o 10, guardando autorização. Ok, ali área manter a 10 e aguarda, 10042. Papa Romeo Alfa Eco Fox, decolou os 25, controle 1208. 208. Boa tarde, é o Trip 564, ponto de espera, 10. Sente, Trip 564, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 564. Papa Romeo Alfa Eco Fox, contato o radar na decolagem, tu fala nível 270, vai sair da Puca, transmissão Caju. 270, Puca, Caju. Decolagem autorizado no 0, 1 no 0, 0 graus com 1 no 4 9. Trip 564, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém o no 0. Após a decolagem do Boeing da Gol, mantém o no 0, Trip 564. Escuta. Escuta. Positivo, 6201, na sua. Por favor, tá aqui um pouco mais à frente, só pra liberar o pushback. Positivo, já vai iniciar. No 042, decolou os 27, tá livre da restrição, controle 12080. Ok, livre da restrição, 1208 no 042. Paulo Bola, no 567? Confirma os dados? CB 184, altimetria 145, 1084 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio, reporte através do portal meia dúzia. Via pátio, portaria através do meia dúzia, gol, boa tarde, é 2, 26259, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Mãe da Gol na retaguarda, autorizado chamar o táxi. Após passagem da aeronave da Gol, autorizado chamar o táxi. 464, decolou 29, controle 1208. 1208. Bono 273, localizador, que é a pista disso. Bono 273, completa final, chama agora sobre Bono 18, decimal, 95. Até agora 118, 95, Bono 273, fazendo a aproximação. Controle Salvador, Trip 5464, boa tarde. PUC, transição Caju. 3464, contato radar na decolagem, supara o nível 190 na saída. Pouca transição Caju. 190 na Pouca, transição Caju. Autoriza a proa direta de Pouca? Autorizar a direta de Pouca. Direto Pouca, 3464. A gente vai manter a posição, aguardar para seguir no táxi. Solo TAN 3897, pushback, acionamento, gate 5. A gente aguarde. Gente, o Costaera 2733 suba para 4 mil pés, altímetro 10 no 3, autorizado direto pelo. Gol 601, agora sim, pronto para o táxi. 189, pessoas a bordo. 3 horas e 40 é autonomia, alterando Campinas. Frente 189 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, grato, bom dia, gol 601. Gol 567, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Não. Temos mais uma aeronave, já vai iniciar o táxi, passando a retaguarda, estimado de mais 4 minutos. Aguarde nossa autorização, 3897. Solo Salvador, Oceania 6259, está pronto para o táxi, está com 61 a bordo, alternando Galeão com 5 horas de autonomia. Vide, grato. Gol no 601. Após vai na final de mantendo no 0, gol no 601. Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Autorizado o táxi, de Alfa, espera 129, 3990, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1092. 1092, 050, desce via Mari. O meu Alfa Eco Fox chama agora o centro Recife, 125 decimal, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 4. 126 confirmando, socorro no 567, chamou? Clariza Uno, Gono 567. Gono 273, falou 32, direita 121, decimal 9. Direito 219, Gono 273. Como recebe agora o Gono 567? Gono 567, após a rolagem da aeronave da companhia, ele mantém no 0. Alô, Salvador, Gono 273, Gono 273, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Táxi, Alfa, Juliette, Gono 273. 201, Nicolas 35, controle 1208. 208, boa tarde. 4, controle. Por gentileza, poderia coordenar com Recife, coordenar direto para o destino, Maceió? Aguarda a coordenação. 35464. Bruno 042, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 125. 125, 133, volta. Chame a 259 após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, 629. Na saída, Rael, após mesa, direto para ele. Cá, subindo para 3, meia. Zero na subida, Dael, pois Leda e Brinque, gol, no linha, zero. Correto. Trip 5990, autorizada a final do procedimento elétrico foi dessa para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Vamos, setor do voo local. Trip 5464, centro Recife, solicita que mantenha a saída. Trip 5464. Trip 9990, autorizada a final do procedimento elétrico Trip, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 2, reporte estabilizado. Trip no pé, autorizado o procedimento Trip, chamará estabilizado pelo 2. Sétimo controle 1208 aos 37, bom voo. Boa tarde, obrigado. Sobre Salvador, voo 567, decolou, cruza 1500. Voo no 567, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída, Arbor Elefant. Arbor Elefant 360. Alternando Galeão com 4,5 de autonomia. 0405 Sete confirmando a autonomia 0405. 2236 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia, Alfa, observando o banho da Gol, que vai parar no portão 4, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, pronto para 4. Autorizado o voo local no meu pés, no circuito da 1-0 com toque arremetida, decola da 1-0 curva esquerda, torre 1-8, decimal 9-5, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5 no meia, proteja. Correto, correção, vai acionar agora 0174, proteja. Correto, chama para o acionamento. Controle Salvador, muito boa noite, Oxenai 6259. Oxenai 6259, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na Sérgio Leão, após Leda, direto para ele. Pode confirmar o nível, senhor? 360? Afirmo. Então, autorizado a subida 360, da Leda, direto para ele, 62. decolagem autorizado, 3897, uma centena, uma dozinha. Autorizado, decolagem, 3897. 564, agora sim, está autorizado pelo centro, Recife, direto, Maceió. Direto, Maceió, 564, obrigado. Era 2733, após a posição pelo, desça para 2 e 1 pés, autorizado a sinal do procedimento ILS X-ray, fechou no 0, altímetro 10 no 2. Vai seguir tráfego na aproximação a meia dúzia de milhas, Embraer 190. Após pelo, desça para 2 e 1 pés. Após pelo, desce para 2000 e terceiro sinal ILS, segue como número 2, o 2733. Correto. Polo 208, controle aos 42, bom voo. 208, tá bom. Autoridade, chama para o táxi. Tá 3890, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. Ok, 340 na da EL, após Leda, Bridge. Pode voar, Leda? Autorizado. Direto Leda, 3897. Visual, visual, tripe 9990. Tripe 9990, completa sinal, turma 118, decimal 95. 18, confirmando a frequência 183? Negativo, 118, decimal 95. 1895. Então é o tripe 9990, boa tarde, uma milha para Simbra. Sinal visual estabilizado. Pouso autorizado, pista 10, uma centena, uma dúzia, trip 5, trip 9990. Livre pouso, trip 9990. Bruno, 601. Planejamento correto, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1332, boa. Boa. Ocean Air 259, conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 300, contexto. Restrito ao 300, Ocean Air 6259. Correto. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle em Salvador na escuta. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirmando Rota 44. Cedo, mantenha condições iguais, 500 pés. Reporte passando Farol da Barra, altímetro em Salvador, no 013. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Mantém a proa de Paripe, o Romeu Oscar Bravo. Reporte visual com Terra em Jardim. O 567 chama agora o centro Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, boa tarde. Palma, eu mais ficar bravo, apenas confirmando com esse novo grupo Zulu. O 464 chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 126.45. 285-2545, 548-5. Correto. 6197, autorizado Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5505, coteja. Localizador, rotera 2733. Completa final, chama agora a torre 118.95, tem um bom pouso. Chama a torre 295, rotera 2733. Correto, chama para pushback som elemento. 3, 0, 0, 3. Se você toca arremetida, pode chamar nessa circuito de tráfego 2733. Tipo 9990, corrigir. Aos 47, direita, 121.9. 2, 1, 9. Solo Batalha, trip 9990, livrou na Rota. 9990, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, cruzarante da Juliette. Z33 autorizado, toque arremetida, pista no zero. 1-1-0 graus, 1-1-2-9. Dito toque arremetida, pista 1-0, rotera 2733. Zero, táxi via Juliette, portão 8. Juliette via 08. Papá Oscar Lima Eco, controle Salvador, prossiga. Esse papá Oscar Lima Eco, acendo código transponder 0201, mantém posições visuais em 075, altímetro em Salvador no 013, chamando o ideal sentido. papapá, Oscar Lima Eco. Desço em condições visuais, mantendo separação com o solo para altitude do circuito de tráfego em Salvador. Apresente autorizado para seguir tomando rumo da rotatória, reporte visual com a pista no pé. Gol 177, me autorizado a final do procedimento ILS X-Trade, está para 2.000 pés, altimétrico no 0 no 3, reporte estabilizado. 233, reporte estabilizado, 177. 3897, controle. Afirmo, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. No 3, livre o táxi antes da intersecção, chama a torre 18-95 para o cruzamento. Para a base 1733. Gol no 567, está na disputa do controle. Romeu Oscar Bravo, frequência livre para pouso, tem um bom pouso, Romeu Oscar Bravo. Está pronto para girar a base 2733. Autorizado, toque emitido no 0090 com a 12, por 02733. Livre, toque repetido, repetido no 0, por 02733. Controle Salvador, acende a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 013. Lips Cruza está autorizado, prossegue até antes da Juliette, chamando o solo 121 decimal 9. 1733, reporta para gira base. Reportar girando base, 1733. Táxi via Alfa, Juliette, Pátio, Índia, Alfa novamente, no ponto de espera Torre 1 no Noite, 59, 5, bom voo. Autorizado, toque remetido no 0, 090 graus, 14 nós, 2733. Viva, toque remetido, piso no 0, 0273. Estou com o MTU 58, reporta. Mantém parado o vento, tem um tráfego da Gol na final ILS, vai aguardar a passagem do mês para girar a base. Afirmativo, vou manter a perna do vento, aguardando para girar a base, 273. SU no 776. Gol no 776, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, Gol, 776, aliás, baixou e travou. 776, continua a aproximação, pista 10, já pode baixar travado, informa o cara, no perna do vento no zero. Baixou e travou o 776. Pouso autorizado, 1 centena, 14 nós, 1776. Pouso autorizado, 776. Dois, 733, confirme, quantos toques mais irá realizar? Vai realizar mais um toque e após esse toque a gente solicita em coordenação para não conflitar com o tráfego do P3, né, fazendo toque arremetido noturno. A gente vai fazer procedimento noturno. Então vou arremeter setores, final ILS e assim vai ser mais uns três toques. Número 4, Cinto da Quebec para autorização. Boa tarde, 1273, autorizado com fins, nível 360, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5502, coteja. Você frequência dos tráfegos. Porque a prioridade nossa é o P3 aí no toque arremetido, e a gente faz um tráfego, toque arremetido. É, procedimento toque arremetido. Suficiente então. Está autorizado girar a retaguarda do 737 Gol, aguardando pista livre da Porteira 2733. Está girando, aguardando para a pista livre da Porteira 2733. Alinhamento correto, chama para pushback, alinhamento. Chamará. Suficiente, manter ponto de ser autorizada a final do procedimento LFX-Trade, só para 2.000 pés, altímetro 0.13, reporte estabilizado. 2.000 pés, está autorizado a X-Ray, o Gol 1824-1013. Entendi que ele vai tocar agora e prosseguir com o controle para procedimento de instrumentos. Vou no 776 ao 02, direito 121, deste monado. 3129, vamos 776. Caravan Lima tem o Olympus 01. Oscar de Maia, correu autorizado 2.500 pés, pista 2.500 em Materra. 2.500 pés, o Oscar de Maia. Reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, tá aqui. Beleza, toque remetido por 027. Série 2733, tocou em BTO 04, 120, decimal 8, processo. 208, transfere 2733. Controle de Salvador, a Força Aérea 2733, voltando, decolado, pista, mantendo 750 pés, mantendo a rota pista. Gente, suba para 3.000 pés, para o ILS, agora de retração, o Força Aérea 2733. 3 mil vetores, o Força 2733, e conforme eu pedi para o doutor coordenar, e a gente vai ficar a coordenação de vocês aí, vocês fazendo sequência e encaixando a gente quando puder encaixar aí no, para fazer o toque remetido aí, toque, procedimento, toque conforme a instrução de vocês, ok? A gente vai prosseguir para o procedimento ILS, instrumento, ciente. 2733, sua vetoração final ILS, curva esquerda pro A320. Limite de estação por 15 milhas afastado VR Salvador. Esquerda 320, limitado nesta proa 15 milhas afastado de Salvador, Rosário 2733. Gol 1884, está estabilizado no localizador visual. Gol 1884, Liga LS, Chume Torre 118, decimal 95. 1895, gol 1884. Torre Salvador, gol no 884, tá baixado e travado, uma milha do externo. Continua a aproximação e agora pista livre no 884. Gente, 884. Lima Eco em condições visuais, está 2 mil pés. Desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. Para 2 mil pés, 1-0, 1-3, condições visuais do Oscar Lima Eco. 0, via Persolu 1-6, saída da Elfleda Bridge. Decolada 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5 no 4, coteja. Prezado via Persolu 1-6, para Campinas. 360 decola na saída da EL após patroa Leda e Brito. O controle é 208 e transporta 5-5-1-4. 0 via peso 1-6, chama para pushback acionamento. 1273 da Gol, posição 4, puxa acionamento. Aguarde, será o próximo setor para pushback. Aguarde. Ajuste 1-0-1-3. Parou no 1500 pés, no 0-3, visual com a 1-7, o Oscar Lima Eco. Gente, informa o tráfego, 12 horas, 8 milhas, um caravan, mantendo 3 mil pés, sentindo o contrário. Tá, ciente, mas negativo visual com o tráfego, o Oscar Lima Eco. Conselho 2733, informa o tráfego, 12 horas, 8 milhas, sentindo um bravo Eco. 8, livrando 2.200, descida 1.500 pés, no sentido contrário. Boa, ciente, não só com caça, tudo 7.33. 7.33, curva esquerda, proa 2.80, limitado pelo QDMIC 1.40 do NDB Simbra. Esquerda 2.80, limitado pelo 1.40 do NDB Simbra, o 2.733. Olimpos está no Paratapuã com curvatura esquerda. Afirmativo, Olimpos nos informa quando estiver pronto para prosseguir toque emitido. Afirmativo, camarada. Coisa de tráfego, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, já visual com o tráfego, o Oscar Maia. 21, decimal 9. 219, eu lembro. 1884. 2733, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-3. Para 2000 no 0-3, para 2733. Ali, Marco. Baixar e travar. Aerotaxi, San 3197, 174 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. No 74 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa ajustado no 0 no 3, 895 a 2, 397, uma boa noite. Solo gol no 884, tá livrando. 884, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa até a Juliette, 1884. 273 autorizado, chama para o táxi. Tá livre, o feedback chama para o táxi, 273. O Célio 2733, esquerda, pro 190, limite ao localizador. Esquerda, 90, limitado pelo localizador, o Célio 2733. Terceira milha, o Oscar Lima Eco, baixar travado. Pouso autorizado no 7, Oscar Lima Eco, centena, graus 1 a 2 graus. Autorizado o pouso para o Oscar Lima Eco, formando vai prosseguir após o pouso para o PAT 4. Ciente, PAT 4. Tomador Gol no 9-4-0, quem tem informação que deve a promoção para São Paulo Guarulhos. Sente 1940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5510, coteja. Sente pela tomada 5560 para Guarulhos, saiu via Perzulu 16. Trocar de posição no zero, saída da El, Leda Pinto. Doutor 208, tempo 1-0, gol no 940. Protejamento correto, chama para pushback, funcionamento. 1884, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1884. Eco ao Zulu 3, táxi autorizado até o PAT 4, frequência livre estacional. Ciente. O Ciente Olympus, mantenha setor. A nave ingressando final de instrumentos. Após passagem, eu autorizo direto final 10. Autorizado, localizador, passada 2733. 2733, complete final ILS, chame torre 11895. 2895, pela 7. O Salvador, Sotero 2733, está passado externo. O 733 continua a aproximação, guarda pista livre. Continua aguardando pista livre do 723. Está pronto para o táxi, 186 a bordo, alterna Campinas com 3,25. Sente 186 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Lembra o táxi Índia Alfa, 295, ponto de espera 1273, obrigado. 3197, é o Zulu 5108, bom voo. 0-8, boa noite. Controle, 3197, decolou, passa 1800. Graus 1 do 0. Livre toque, arremetido, portaria 2733. Ok, é, o 317, agradece. Torre Salvador, muito boa noite. Gol 1273, a Gol está pronto, ponto de espera do Sono Zero. Tem do Gol, mantém a ponto de espera. Mantém o 1273. Torre Olímpio está visual com a nave nacional, pode voar direto e fazer a sequência dela. Aguarde mais o. Mais. Faça mais o circuito aí na Itapuã. E após ser autorizado o final no zero. Navio, para o posicionamento, o gateway. Autoridade, chama para o táxi. Comandante, vamos entrar em contato com o infra-aero. Só um instante. Bruno 273, após o cara na curta, ali mantém. Ali. Ali mantém após o posto, qual era o Bruno 273. Climaeco, pode parar de forma paralela esse helicóptero à sua esquerda, de cauda para a pista? Vai ser necessário aí condução para os passageiros? Quantas pessoas? 02.